saudade, ai saudade matadeira. Quando caço e que não acho meu benzinho em minha beira, no cercado da cancela ia me encontrar com ela e passava a tarde inteira, tantão de tempo a nós se olhar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ela era bonitinha, ela era engraçadinha, eu chamava ela coisinha, mas pro povo dela era Maria. Ai, ai, ai, ai. Cercado da cancela, encontraram eu e ela, não gostaram do namoro, faz um ano que levaram Maria. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. O cercado da cancela, hoje tá sem eu e ela, tô morrendo de saudade, pra viver sem ela custa acostumar. Ai, ai. Saudade, ai saudade, ai saudade.